No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você, hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar mais uma vez, como nos outros dias desta semana, de campanha eleitoral, eleições que acontecem agora no domingo. Hoje é o último dia de propaganda eleitoral no rádio e na televisão nesse primeiro turno e é o dia que marca também o debate final entre os candidatos à presidência da República, o debate que vai acontecer na TV Globo hoje à noite. E nós estamos aqui no estúdio com o Júlio Aurélio Viana Lopes, ele é cientista político da Fundação Casa de Rui Barbosa e também ele é pós-doutorado em sociologia, entende bem dessa questão, não só do ponto de vista da ciência política, como também do ponto de vista da rua, da calçada onde a gente anda e a gente pisa diariamente. Eu vou começar aqui com o Júlio, abrindo com a primeira página do G1, que está aqui no computador, aqui dizendo o seguinte, só os destaques de hoje da corrida eleitoral à presidência. Procuradoria-Geral da República pede que Levi Fidelix explique e fala sobre gays. Aquela fala do Levi Fidelix sobre gays no debate que houve na Record, até agora está repercutindo, né? Essa é uma discussão que não termina. O Aécio Neves, por sua vez, está aqui. Aécio vê boicote dos Correios à sua campanha. Quer dizer que não estão entregando a mala direta do Aécio? Será que é isso? A Dilma, por seu turno, nega favorecimento dos Correios, ou seja, favorecimento a ela e não ao Aécio. E a Marina vem com uma outra surpreendente também. Origem humilde traz preconceito, diz Marina, a emissora Rede CNN de televisão norte-americana, o que causa certa, para mim me causou uma certa surpresa, porque na verdade nós já tivemos o Lula, que também tem origem humilde, que foi candidato à presidência, e a Marina levanta uma questão que parece que para nós que somos brasileiros e aqui parece óbvio, né? Qualquer coisa que vem de baixo para cima incomoda as elites, né? Você viu a resistência à eleição do Lula, quatro vezes ele tentou, né? Mas, Júlio, eu queria que você entrasse falando como é que você está vendo essa campanha agora na reta final. Bom dia. Bom dia, Golo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, ouvinte. Obrigado também pela atenção. Golo, você levantou vários pontos, mas antes de entrar nesses pontos, eu peço que você me permita chamar atenção para o seguinte fato. É que normalmente, mesmo a maioria dos meus colegas da área da ciência política, costuma ver o processo eleitoral como a disputa entre os candidatos, ou seja, a competição entre as candidaturas. E como se esse aspecto esgotasse o processo eleitoral. E eu acredito, Golo, é um ponto de vista, é um viés que é mais comum na sociologia do que na ciência política, mas que eu acho que a ciência política pode e deve adotar, é o de que o processo eleitoral ele não se esgota nos candidatos, mas ele é um processo que ocorre entre os candidatos, obviamente, mas entre os candidatos e os eleitores. Porque, a rigor, o que é um sistema eleitoral? Qualquer sistema eleitoral em qualquer lugar do mundo. É um sistema no qual competem promessas, caminhos, propostas diversas sobre o rumo a ser adotado por aquele país, por aquela sociedade. Então, os eleitores, eles são portadores de expectativas. Essas expectativas são tão importantes, Golo, quanto as promessas dos candidatos. Não é feio, não é indecente candidato fazer promessa. Pelo contrário, ele tem que fazê-las, é uma incumbência deles. Esse é o seu papel no processo eleitoral. E, do mesmo modo, cabe ao eleitor ter expectativas. Não é absurdo, não é... aliás, o idiota grego é aquele que não tinha expectativas, que se colocava de fora do processo, dizendo, não tenho que ter expectativas. Não, cabe ao eleitor, ele tem, por assim dizer, um dever de alimentar expectativas razoáveis, enfim, mas tanto quanto os candidatos têm de apresentar rumos para a sua sociedade. Esse ponto de vista torna mais amplo a questão do processo eleitoral. E aí eu acho que o mais importante a levantar nesse processo eleitoral, Golo, agora no final, mas que foi assim, e nada, nem mesmo a morte do Eduardo Campos, nem mesmo o surgimento da Marina, nem mesmo a polarização que foi reinstaurada, agora tendo a Marina como alvo, enfim, pelos dois candidatos e que acabou fragilizando a sua candidatura, que chegou, enfim, que entrou com muita força, tem algo que ocorreu ao longo do processo inteiro, que foi o fato de não se definir um tema. Veja, Golo e ouvintes, que um tema sempre foi predominante nas eleições. Nas eleições desde que viemos para a democracia, que sempre foi o tema da conjugação entre a estabilidade dos preços, eu diria estabilidade econômica, mas basicamente o que interessa é a estabilidade de preços, e a inclusão social, a inclusão, principalmente a inclusão pelo consumo, de quem não consumia passar a consumir. Essa conjugação sempre foi o tema. Foi por solucionar a seu modo esse tema que os tucanos, que o Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República duas vezes. Foi por equacionar esse tema que Lula foi presidente da República por duas vezes, cada um da sua maneira. No caso de Fernando Henrique Cardoso e dos tucanos, eles foram os primeiros a conjugar esses dois temas a partir da própria estabilidade econômica, porque a estabilidade trazida pela URV, ainda antes do Plano Real, pela URV, fez com que Fernando Henrique se tornasse presidente. Você deve se recordar, e os ouvintes também, de que ele chegou a ganhar no primeiro turno, no segundo mandato. Tamanha foi a união nacional que se fez em torno daquele tema, que era o da estabilidade econômica, que por si só, naquela época, né, devido a se viver uma quase hiperinflação, a estabilidade trouxe automaticamente inclusão pelo consumo. E houve, enfim, os ouvintes devem lembrar do tema do frango, da carne, enfim, que se passava a comer carne, enfim, as pessoas... Ainda não havia classe C. A classe C veio depois, quando Lula também equacionou esse tema, confluindo através dos programas sociais. Ou seja, programas sociais, e aí incluo também o incremento do salário mínimo nacional e assim por diante, não apenas as bolsas, não apenas os vários programas focalizados nas escadas, nos degraus mais baixos da sociedade brasileira, mas que também, mas sem enfrentar, sem vulnerar o tema da estabilidade econômica. Os ouvintes devem lembrar, e Golo também, que Lula faz uma carta aos brasileiros. Foi assim que Lula conseguiu confluir, né, o vice dele, enfim, que também é um empresário do meio, né, empresarial, bastante representativo do meio empresarial, do meio sindical mesmo, empresarial. Então, esse sempre foi o tema. E os candidatos, todos os candidatos, Golo, não apenas os três mais posicionados, continuam tendo este tema como o tema da sua disputa. A sua disputa entre eles continua sendo dentro desse tema. E eu acredito, Golo, que junho de 2013, que o ano passado, aquelas manifestações de rua trouxeram outros temas, e que nenhum candidato, é preciso chamar a atenção antes de discutir o papel que cada um deles vem fazendo, específico, mas de lamentar, como pesquisador, que aqueles temas levantados por junho de 2013, pelas ruas de 2013, não tenham sido adotados por nenhuma das candidaturas. Mesmo a candidatura da Marina, que foi a candidatura que, a rigor, objetivamente, independentemente dela, porque mesmo o seu lançamento como candidata a presidente, o Golo se recorda, os ouvintes também, foi, a rigor, obra da trágica morte de Eduardo Campos. A trágica morte de Eduardo Campos foi o que lançou, a rigor, falando efetivamente, na prática, não do ponto de vista da justiça eleitoral, mas na prática foi o que catapultou a Marina como candidata. Mas o que fez com que ela inflasse como candidata foi o fato de que Marina, devido às suas características, enfim, que a gente pode discutir mais adiante, mas para resumir aqui nessa sua primeira questão, Marina conseguiu, se tornou o biombo das ruas de 2013. Na verdade, o fato dela estar diminuindo indica que já não ocorre isso. Mas, no primeiro momento, foi isso que ocorreu. As ruas de 2013, aqueles temas, tiveram Marina como o seu veículo. Na verdade, Golo, ela não compreendeu isso. Já falo logo assim, a campanha, o comitê de campanha, não compreendeu isso. E passou a participar dessa polarização em torno do crescimento econômico, que não é que não seja importante, mas não é o tema central para a sociedade brasileira. Digo isso lastreado em pesquisas, Golo. As pesquisas todas, desde o início desse ano, vem indicando que saúde pública é mais importante, disparado, ganhando em tudo. O tema da ética na política, disparado já há muito, já há anos, antes mesmo de junho de 2013. Junho de 2013 trouxe isso ainda mais efetivamente. O próprio Ibope, em 20 de junho de 2013, foi o auge das manifestações, quando as tarifas baixaram em várias cidades do país. Foi quando Baixaram não, não aumentaram. Na verdade, retornaram, né? Retornaram ao Ela jamais baixaram. Tarifa, é verdade, nunca foi reduzido. Houve uma restauração. Voltou o que era. Diante de junho. Diante de junho. Exatamente porque junho tinha sido a tal da data base estabelecida. Mas aí, Golo, o que ocorreu? Mesmo ali, a grande maioria dos manifestantes nem estava lá. A ampla maioria, mais de 60%, diziam que estava lá, segundo o próprio Ibope, pesquisa de 20 de junho, a qual me refiro. Estavam lá, entre 63% e 65%, estavam lá devido à ética na política, ao ambiente político, uma crítica à classe política em geral. Quer dizer, não é pelos 20 centavos. Não, era aquilo ali, lembra? Mesmo, não foi é mesmo. Pelos 20 centavos. Eu queria voltar aqui ao que você falou. Você fez um apanhado legal, que foi lá atrás, ainda na transição da nova República do Tancredo para a primeira eleição que nós tivemos, que foi a eleição do Fernando Collor em 1989, quando Lula já era candidato e foi candidato pela primeira vez, e foi a primeira eleição desde o Jânio Quadros. E o fato é que, naquele período, vivíamos uma hiperinflação, a inflação de 80% ao mês, no tempo do Sarney, no final do Sarney, e uma inflação que já vinha há 4 décadas. O Brasil já tinha pessoas adultas, economicamente ativas e em vias de se aposentar, que estavam vivendo no regime inflacionário desde criança. Então, eu me lembro do discurso de que a inflação era um tigre, a gente só tinha uma bala na agulha, tinha que matar o tigre. Era o discurso daquele período, o discurso do governo Collor. E a Zélia Cardoso de Mello, que assumiu com o Collor o Ministério da Economia Nacional, ela já praticou logo de cara o confisco da poupança, que foi o escândalo e que, na verdade, começou ali a derrocada do Collor, que saiu 2 anos depois. O Itamar Franco, quando põe o Fernando Henrique no Ministério da Fazenda, e o Fernando Henrique reúne aquele grupo de economistas, aí sim é que vem o RV, essa coisa toda. As pessoas tendem a achar que, ignorar o papel do ex-presidente Itamar Franco na instauração do real. O próprio presidente Fernando Henrique relegou o Itamar, e eles romperam por isso, verdade, aí, não é? Verdade. Porque o Itamar era o pai do real, e o Fernando Henrique assumiu essa paternidade, tanto que conseguiu a reeleição, ele instituiu a reeleição, e foi o primeiro reeleito, presidente reeleito, mas de lá para cá, muita água passou debaixo dessa ponte, e essa questão da manutenção do padrão econômico, do padrão financeiro, da estabilidade da economia, permanece atual na agenda, porque ainda existe o fantasma da inflação. As pessoas se assustam quando ouvem falar da inflação, mas hoje, mais porque o pai diz assim, rapaz, naquele tempo, a mãe diz, ih, naquele tempo era um horror, você entrava no mercado e o cara com aquela maquininha atrás remarcando os preços. As pessoas não viveram aquele período que os mais antigos viveram e que sabem que realmente era um horror, e tanto era um horror que perpetuou, né? Quer dizer, virou o assunto permanente das campanhas. Agora, o Leandro Silveira, que é nosso ouvinte lá de Niterói, e ele já entrou nessa conversa aqui, porque ele está perguntando por que é que temas como educação e saúde não são tão importantes, que são tão importantes, na verdade, não ganham tanto destaque nos debates eleitorais, nos debates que a gente vê não só na televisão, mas nos debates mesmo. No noticiário, você viu aqui, eu li as notícias aqui, ninguém fala de educação. O que está na primeira página hoje é a Procuradoria-Geral pede que o Levi Fidelis explique a fala sobre gays, o Aécio diz que os Correios estão jogando fora o material dele, a Dilma diz que não há nada de favorecimento a ela nos Correios, a Marina diz, eu sou uma menina pobre do interior do Brasil e por isso enfrento preconceito. Ninguém está falando de educação, ninguém está falando de saúde, que são os temas que você mesmo enfatizou aí como os temas principais. Eu vejo essa coisa também... A população. Claro, para a população. Claro. Isso nas pesquisas. Pois é. As pesquisas mostram. Exatamente, como você enfatizou. Quer dizer, isso. E a ética política, essa coisa... os movimentos da rua, em 2013, por ética política, como você mesmo disse aí da pesquisa do Ibope, verbalizou uma coisa que a Marina catalisou ou pegou no primeiro momento, dizendo a velha política, nós não vamos fazer a velha política. Isso aí criou uma expectativa que, em seguida, os discursos seguidos... os discursos dela foram esvaziando, a ponto de hoje ela estar em franca decadência das pesquisas, né? Mas o que você diria, Leandro? Por que é que esses temas não estão na ordem do dia como mereceriam estar? Então, a pergunta do Leandro, obrigado pela pergunta, Leandro, vai ao ponto. Por que é que... Vou formular a pergunta do Leandro de outra maneira, que acredito que Leandro vá concordar, e você também, Golo. Por que é que a agenda das ruas de 2013 não foi adotada pelas candidaturas e pelo processo eleitoral? Ou seja, aquele descolamento entre a representação política, ou seja, os eleitos e os candidatos, não é isso? Representação política é o processo pelo qual candidatos são eleitos. Por que que esse processo continua descolado das ruas, da educação e da saúde? A própria fixação dos royalties do pré-sal para a educação e a saúde ocorreu durante o mês de junho de 2013. Já havia uma dificuldade em aprovar isso pelo próprio Congresso Nacional. Na verdade, durante o mês de junho de 2013, se aprovaram várias coisas, todas elas dizendo respeito à educação, à saúde e à ética na política. Foi também durante o mês de junho de 2013 que se aprovou o fim do voto secreto entre parlamentares. Mas fim do voto secreto só nas votações de cassação. Quer dizer, aquela coisa, vamos dar uma satisfação às ruas. Isso, mas foi graças às ruas. Mas já deu um passo. Mas foi graças às ruas. Ou seja, por que é que ocorreu? Eu acho que a resposta à pergunta do Leandro é a mesma de por que as ruas se manifestaram em junho de 2013. Ou seja, a classe política brasileira em geral, e não me refiro a nenhuma liderança em particular, mas a classe política brasileira em geral tem sido percebida pela população como descolada dela, descolada das suas expectativas. Foi quando comecei a conversa contigo, que as expectativas fazem parte. Existe uma agenda da sociedade e existe a agenda dos candidatos. Não é assim? Ou seja, a agenda dos candidatos não é apenas a agenda de se vai ao calçadão ou vai se sobe o morro, enfim. Sobe o morro ou se tiver a Fiesp. Isso, né? Faz parte da agenda. Mas a agenda substantiva é o tema. Qual o tema daquelas candidaturas? Os candidatos são portadores de temas. e os eleitores também. E o que importa no processo eleitoral, no processo democrático, é que haja um encontro entre os temas dos candidatos e os temas dos eleitores. Na verdade, os candidatos têm os temas pautados pelo eleitorado, porque ele está atrás do voto, aquilo que você falou no começo do programa. Não adianta o cara chegar ali e ficar falando coisas que vou adotar medidas impopulares, vou cortar salários, vou... Aí pronto, ninguém vota no cara, claro, né? Então ele tem que atender as expectativas. Mas eu acho que a sua intervenção, antes de apresentar a pergunta do Leandro, também tem ali o elemento para essa resposta, que é o fato de que existe a estabilidade, existem os programas sociais, eles são, por assim dizer, imexíveis. E olha o Magri aí, olha o Magri voltando. Imexíveis é bom. Foi uma memória que você me trouxe, que você falou do período do início do presidente Collor. Mas, Collor, a geração que veio, a geração que vem já durante o período da estabilidade de preço, ou seja, de fim daquela inflação mensal. Na verdade, quem nasceu em 92 para cá já não conheceu a inflação. Eles não são contrários à estabilidade, nem contrários aos programas compensatórios de inclusão social. Claro. Eles levantam outros temas que são os temas da qualidade de vida coletiva, a qualidade da vida comum. Na verdade, Júlio, isso aí é um passo adiante no amadurecimento cívico. Mas é um passo, Golo, que não se contrapõe ao que se conquistou. Não, claro que não, entende? Ao contrário. Ele é um passo adiante. As pessoas. Você vê uma coisa curiosa. As pessoas falavam muito, as oposições falavam muito no início do governo Lula, que Bolsa Família e que Fome Zero, que isso era assistencialismo. Como se o assistencialismo, com aquela alcunha, aquela coisa pejorativa, aquele peso pejorativo de uma coisa perniciosa, em vez de ensinar a pescar e de dar a vara, porque dá o peixe. E, em resumo, o problema é que o mundo inteiro reconhece que o importante no Brasil, como nos países pobres e onde há situação de extrema pobreza, é você dar o peixe realmente. Não é você ensinar a pescar, porque a pessoa ela precisa do peixe. Não adianta ela morrer com a vara na mão e a isca na ponta do anzol. Hoje ninguém mais fala. Ao contrário, os três que estão os dois da oposição e a Dilma, que diz que vai continuar, mas os dois da oposição dizem, vamos continuar, não vamos interromper o Bolsa Família, porque parece que já há um consenso na sociedade de que é um avanço. O Bolsa Família é um avanço não apenas porque é uma política compensatória. E o fato dele ter se tornado uma política de Estado, ou seja, não mais uma política de governo, vem desse reconhecimento que, inclusive, é externo ao país, né? A própria Organização das Nações Unidas o reconhece. Mas por que, que ele é um avanço, Golo? Porque ele traz uma relação de solidariedade efetiva, no sentido de que há uma obrigação a ser cumprida por quem recebe Bolsa Família, que é o de levar os filhos à escola e de vaciná-los. Isso é uma retribuição que se... aqueles que são os donatários do Bolsa Família, eles não são apenas receptores do Bolsa Família, eles são donatários. Eles têm uma contrapartida, né? O que se pode fazer, quer dizer, na verdade, que se pode levantar, Golo, quanto a isso, é a necessidade de ir além. É necessário ir além. E o Bolsa Família, assim como a estabilidade econômica, permitem ir além. Permitem ir além no sentido de políticas de qualidade, que enfatizem a qualidade da educação que é fornecida, claro, e da saúde que é prestada. Porque junto com a universalização da educação vem o questionamento dessa qualidade. Aliás, da quantidade vem a qualidade. É um desdobramento. Exatamente. O momento que vivemos é mais um passo. Deveria ser o momento do desdobramento, mas levanto que pode não ocorrer. Por quê? Porque a disputa eleitoral não tem este desdobramento como foco. O foco não é a qualidade. As ruas falaram. O que foi que as ruas disseram? É isso aí. Olha, eu vou citar a própria pesquisa do Ibope, tá? Enfim, mais de 60% estavam lá segundo a, isso no auge das manifestações de junho do ano passado, estavam lá por ética na política, tá certo? Então queriam reformas. Eu sei que muitos colegas meus disseram e dizem, muitos cientistas políticos dizem, que ninguém levantou nenhum cartaz pedindo reforma política. Ora, o tema da reforma política estava subjacente, mas estava presente. Olha, podem não ter levantado o cartaz, mas foram à Câmara protestar e picharam e enfrentaram a polícia na porta da Câmara. E foi assim. E ocuparam o prédio do Congresso Nacional, você se lembra? Foi. Lá em Brasília, que causou um espanto, porque Brasília não costuma acontecer esse tipo de coisa. Não, e a própria pesquisa, que não foi apenas em Brasília, que ocorreu, englobou inclusive 8 capitais na época. Todos ali, 60%, reclamavam disso, reclamavam de que os representantes não tinham ética, tinham transparência, não retribuíam aos eleitores o seu compromisso. E ali começaram a falar na crise da representação política, na crise da representatividade e do modelo. Ali começou-se a falar, é curioso que quando a Dilma recebeu o pessoal do Movimento Passe Livre em Brasília, no Palácio, recebeu, ao mesmo tempo em que negou a questão do passe livre, ela disse, não, isso é inviável, isso é sem sequer ler, né? E provocou a reação do pessoal do MPL, dizendo, a presidência está desinformada, não sabe o que está acontecendo. Ela saiu de lá dando uma resposta aos políticos que estavam aproveitando aquele momento ali para criar o seu ambiente. E ela disse, vamos fazer uma constituinte, uma constituinte exclusiva, vamos fazer então uma reforma política, que é o que o pessoal está querendo no final das contas, ou seja, a leitura desse discurso subjacente que você falou. A leitura da presidente Dilma na época acertou parcialmente. Se, a rigor, se tiver, nada impediria, Golo, que houvesse um plebiscito. Não digo nem um referendo, que depois acabou sendo marcado, mas e também não andou. Não foi adiante. Não aconteceu. Mas a leitura dela e do presidente Renan Calheiros, presidente do Senado, foi no sentido de que poderia haver o plebiscito. Você deve se recordar. Exatamente. Então, justiça seja feita. Ambos as presidências, do Executivo e do Legislativo, tiveram a percepção de que a reforma política responderia, ao menos em parte, as ruas. Mas as ruas não falaram apenas sobre isso. As ruas também apontaram o que foi surpreendente, para a ciência política em geral, para os cientistas políticos em geral, políticas específicas. Mais de 50% reclamavam da qualidade do transporte público, da qualidade. Que era a origem do protesto, era o aumento da passagem. Não, mas não era apenas o aumento da passagem, a pontualidade, o conforto. Eu tô falando, era a origem do protesto, era o aumento da passagem. Isso. E isso era o quê? Era a mobilidade urbana. Não adianta você pagar 20 centavos a mais se você não tem um ônibus que presta, se não te atende o serviço. A qualidade de vida... Se tivesse um serviço legal, eles não iam reclamar. A qualidade de vida comum, não a qualidade de vida individual, mas a qualidade de vida comum foi o que animou aqueles protestos do ano passado, tanto que a qualidade era a reclamação quanto a transporte público. A qualidade foi a reclamação, em segundo lugar, foi nessa ordem, transporte, quase 40% saúde pública, mas as reclamações relativas à qualidade, à humanização do atendimento, eram essas as reclamações. E por último, a educação. Né? Educação também foi levantada, cerca de 30%. E nisso tudo aí, quer dizer, aproveitando a coisa que era momentosa, era o padrão FIFA. Quer dizer, quero o padrão FIFA nas escolas, quero o padrão FIFA no transporte, padrão FIFA para tudo, entendeu? E tinha até a coisa jocosa, a brincadeira, o bom humor, né? Me chama de FIFA, né? Moças com... Uma moça com esse negócio foi fotografada. Bom, eu quero lembrar só aqui, registrar, que nós estamos aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no programa Tema Livre. Eu estou tratando da sucessão que nós estamos vivendo hoje no país, da sucessão presidencial, as eleições para o Senado, para as Assembleias Legislativas e a Câmara Distrital lá em Brasília, e com o cientista político, pós-mestrando, pós-aliás, doutorando em Sociologia e a Voz das Ruas aí, praticamente, Júlio Aurélio Viana Lopes. E voltando a essa questão da agenda das ruas, a agenda social, é interessante a gente registrar aqui que os candidatos, eles ao mesmo tempo em que foram rechaçados, os candidatos não, os políticos, quando foram rechaçados naquelas manifestações, né, bandeiras de partidos que apareceram foram postas para fora, o povo disse não, não, e botou para fora. Eles, ao mesmo tempo que foram rechaçados lá, eles querem entrar nessa discussão e, posteriormente, acabaram entrando. Mas, ainda hoje, tem um certo pudor ou um certo receio de levantar aquelas bandeiras, porque isso pode também aumentar o índice de rejeição, não é não? É porque a pergunta do Leandro foi ao ponto, por isso, Golo, porque são a qualidade da saúde pública, a qualidade da educação pública implicam um compromisso pleno e de longo prazo, intenso e de longo prazo. Quer dizer, a política é de Estado, então, não de governo. Mas é preciso que se comece em algum momento. Não, é claro. Então, os candidatos claro, deveriam... Claro. Agora, Bolsa Família começou no momento. Eu apenas suponho, Golo, que seja uma seara muito difícil de se meter, mas... A quem cabe isso? Cabe exatamente a quem vai ser, aos candidatos à presidência da República. É verdade. Tratar disso. É verdade. Né? Eu estou falando disso porque, lamentavelmente, Golo, o que, que ocorre? Basicamente, as três principais candidaturas, elas são portadoras de determinadas estratégias eleitorais. Então, quais são as estratégias eleitorais? A rigor, só há duas. Uma que é adotada, foi adotada desde o início pelas candidaturas que sempre polarizaram, tem polarizado a política brasileira durante a democracia, que são a do PSDB e a do PT. Claro que eu me refiro ao PSDB e seus aliados, PT e seus aliados, que são estratégias de polarização, mas que discutem o passado. Discutem a estabilidade, não é essa a bandeira do PSDB. A estabilidade será melhor guarnecida por nós do que pelo PT e seus aliados. E o PT e seus aliados chamando a atenção para os programas de inclusão social, se colocando como os guardiões desses programas e dizendo que eles correm perigo. Essa polarização não é boa para a política brasileira, não é boa nem para eles, nem para quem, não é bom para quem ganhar a eleição. Não é bom para quem perde, mas também não é bom para quem ganha. Para quem perde nada é bom, né, na verdade? Porque, na verdade, Golo, nós precisamos de um novo projeto nacional. Nós realmente precisamos, neste momento, especialmente, embora a rigor todo governo deveria ser um governo de união nacional. Para isso temos primeiro turno, temos segundo turno para gerar isso, gestar uma presidência que tenha um consenso majoritário na sociedade, não é isso? O próprio sistema foi montado assim, com essa preocupação. Mas essa polarização não é boa, como não foi boa para a presidente Dilma. O governo Dilma, diferente do governo Lula, tem sido filha da divisão. É um governo gerado pela divisão do país, em quase 50%, não é verdade? Foi assim a eleição da presidente Dilma, mais de 40% votando no candidato da oposição. Mas além dos números, Golo, indo além dos números, isso não confere um consenso suficiente para enfrentar os problemas do país. A candidata Marina, ao ser catapultada não apenas lançada, mas catapultada pela morte trágica de Eduardo Campos, apresentou algo interessante, novo, que foi, você se referiu à nova política. A nova política, é claro que ela é muito indefinida, tanto pela Marina quanto pelos que falam em nova política em outros lugares do mundo. Isso, na verdade, é um rótulo só. Mas o que está por trás desse rótulo? Mas a nova política... Nova política só será boa política se ela não negar alianças, mas produzir alianças em torno de temas que efetivamente sejam da agenda da sociedade. É possível fazer isso? É claro que é possível, Golo. Isso é a arte da política. E se não fizermos isso até o final das eleições, ocorra esse fim das eleições no primeiro ou no segundo turno, os principais responsáveis por isso serão os candidatos, que não terão tido a sensibilidade suficiente para incorporar esses temas. Então, a identidade, não estou me referindo à identidade tradicional de cada um. Se a identidade política dos tucanos reside na estabilidade econômica, isso não impede que eles incorporem o tema da qualidade dos serviços públicos. Aliás, não e tem assim impedido. Não tem não, impedido. Não, não, não, tem não impedido pode aí. Impedir. É, exatamente. Não, não pode impedir. Senão o cara fica no atraso, né? Mas a qualidade de serviços públicos é o tema das ruas. Agora, tem esse uma é coisa, o tema da população. Mas tem uma coisa aí também que você falou e que na hora acendeu a luz aqui na minha cabeça, que é os avanços sociais, eles se traduzem em estatísticas, né? A FAO, que é o Organismo das Nações Unidas para o Combate à Fome, tem apontado seguidamente que o Brasil acabou com a fome, realmente a extrema pobreza está reduzida, o analfabetismo está muito reduzido. E, em resumo, a ONU tem dito isso, o próprio Banco Mundial, os organismos internacionais veem na política brasileira uma série de avanços, na política de Estado do Brasil, uma série de avanços nos últimos 12 anos que são negados, não só pelas oposições, eles são negados e sonegados pela grande mídia. Por isso também vira e mexe, tá assim, olha, temos que fazer uma lei de meios aí, tem que fazer uma regulação da mídia. A mídia não é para fazer censura, é porque a mídia não está dando, ela está muito partidarizada e contra esses avanços. Há uma questão aí, subjacente, que é a questão, por exemplo, da educação. Nós queremos uma educação melhor, mas o Brasil não tem educação há muito tempo. Nunca foi uma política de Estado você universalizar a educação e dar uma educação de qualidade, como foi na Argentina, por exemplo. E lá você tem um amadurecimento cívico muito mais sensível do que aqui no Brasil, né? Os argentinos têm eles são mais cidadãos. Nós aqui nós estamos na nacionalidade ainda, na discussão da nacionalidade. O país é muito grande, as diferenças são muito grandes. Isso é muito confuso. Então, ao mesmo tempo que a gente avança muito aqui, a gente está muito atrasado. Ao mesmo tempo que a gente fala de banda larga, né, universalizada, a gente tem trabalho escravo infantil. Quer dizer, como é que a gente vive no século XIX e no século XXI ao mesmo tempo e não consegue sair desse discurso? Ao mesmo tempo, Golo, nós temos o fato de termos tido volta às mobilizações de junho do ano passado, também nos caracteriza como sociedade, porque esse tipo de manifestação por qualidade de vida coletiva, qualidade de vida em comum, só ocorreu em três outros países. Nos Estados Unidos, o Occupy Wall Street, em 2011. Também ainda em 2011, os indignados espanhóis. E todos com as mesmas características. E os turcos, pouco antes, em maio de 2013, no Parque Gezi. Em torno da questão do parque. Pouco antes do nosso. Do nosso tecido detonado. Você estava falando de 2011 e um pouco antes de 2013. Foi antes, na verdade, foi maio de 2013. Você tem razão. E a mesma característica. Movimentos difusos, Golo, de gente, mais de 80%, não participando dos partidos políticos, sequer de entidades associativas. E essa gente toda é uma energia da qual o Brasil deve se orgulhar e pode aproveitar. Tanta gente interessada nesses temas, na qualidade dos serviços, na qualidade da vida comum e na crítica ética, que não é uma crítica contrária, não é contra a democracia, mas pelo aperfeiçoamento da democracia brasileira que poucas democracias têm. Ou seja, nós somos uma das quatro democracias em que ocorreu o movimento nesse sentido. É verdade. Então, esse é um potencial que existe. Todo esse pessoal que foi às ruas no ano passado continua por aí. E essas pessoas, esses anseios poderiam estar sendo canalizados, Golo, pelo processo eleitoral. Sim, mas se fosse mais dinâmico, se fosse mais sincero, se fosse mais autêntico. Se houvesse maior interesse. Mas bastaria, Golo, que houvesse sensibilidade das candidaturas também, a esse tema. Né? Bom, eu quero abrir um espaço aqui agora, vamos conversar com a Cíntia Cruz. A Cíntia Cruz está no telefone, vai falar sobre a coletiva. Que coletiva é essa, Cíntia? Bom dia. Muito bom dia, Golo. Bom dia também aos ouvintes. Pois é, Golo, o secretário de Segurança Pública do Rio afirmou agora há pouco que há uma predisposição para confrontos aqui em período eleitoral. José Mariano Beltrame não afirmou, no entanto, que a situação está relacionada às eleições, mas relembrou fatos ocorridos em eleições passadas. Segundo ele, a partir de amanhã haverá operações de repressão feitas pela Polícia Civil em vários pontos da cidade. O Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, também vai trabalhar reforçado, assim como delegacias e a equipe de inteligência da Polícia Civil. Eu lembro, Golo, que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, convocou uma reunião de emergência para amanhã desta quinta-feira com toda a cúpula da Segurança Pública do Estado para falar sobre os recentes confrontos registrados em comunidades pacificadas ou não na região metropolitana do Rio. Os confrontos vêm ocorrendo quase diariamente, uns mais recentes aqui na Maré, que aconteceu ontem, um tiroteio que deixou aproximadamente 40 minutos a Avenida Rio Branco, a Avenida Brasil, fechada, e também em Niterói, na região metropolitana do Rio. Segue com você, Golo. Falou, obrigado, Cíntia. O repórter Cíntia Cruz dando esse flash aí para a gente dessa mobilização. Isso também entra no contexto que nós estamos falando, porque você repara como é que a autoridade, ela prepara o clima para as manifestações. Ou seja, nós vamos fazer uma repressão. Não tá acontecendo a coisa localizada na Maré, está acontecendo localizada em Niterói, e que são demandas reprimidas, como nós estávamos falando. E são demandas que vêm se arrastando, né? Você lembra em junho do ano passado, o pessoal falava, vem para a rua também, falando para a chuva, desce todo mundo. E a favela desceu. Quando disseram, o gigante acordou, o pessoal da favela disse, a favela nunca dormiu. Não consegue dormir. Então a gente tem essa... Você vê esse flash aqui da Cíntia, mostra bem como é que se cria um clima, né, de confronto, quando, na verdade, o que deveria haver é aquilo que você disse, o congressamento cívico para a eleição. Como é que você explica isso aí? Eu acho importante, Golo, quer dizer, mais esses confrontos que vêm... que ocorreram ontem, basicamente ontem, né, durante essa semana. Que acontece todo dia, né? Na verdade, eles mostram como o tema da qualidade da vida comum, volto a dizer, são mobilizações coletivas, não dizem respeito ao viver bem, né, ao viver bem individual, mas a qualidade da vida comum, porque você ter, conseguir comprar um celular, né? Ainda que o pré-pago, enfim, o que seja. Mas você não ter um hospital, ter uma UPP, mas uma UPA e não ter um bom atendimento é algo que diz respeito a toda a sociedade, inclusive aos que são atendidos pelos programas sociais. Claro, pelas várias bolsas, claro. Pelos ProUni e assim por diante. Porque a qualidade não é algo... Tô falando isso, Golo, por aqui vejamos sem qualquer preconceito o tema da qualidade de vida. Porque a qualidade de vida coletiva é um tema... que interessa aos de baixo, interessa a todos nós. É o momento que estamos vivendo, agora, é o desdobramento que a sociedade exige. Agora, Júlio, essa convocação de uma coletiva do secretário de Segurança para anunciar medidas de emergência pré-eleitorais, às vésperas da eleição, determinadas pelo governador, que é candidato aqui no Rio de Janeiro. Isso não entra num contexto eleitoreiro, no sentido mais... Quer dizer, na verdade, não estão criando uma situação, um alarme? Você acha que nós estamos vivendo uma situação em que é preciso o exército estar na rua para garantir o exercício do voto? Não, não. Não. Você acha que nós estamos numa situação de insegurança, que é preciso você chamar uma coletiva do secretário de segurança na véspera da eleição para dizer, olha, nós vamos botar a polícia civil também na rua, esse tipo de coisa? Como é que você vê isso? Também, a minha leitura é a mesma que a sua. Na verdade, o que há é uma exasperação artificial. Não da situação em si, porque ela já era exasperada, mas ela já era exasperada antes, como você já se referia. Esses confrontos ocorreram ao longo desse ano em outros momentos, inclusive nos mesmos lugares, nos mesmos locais, em Niterói, nos mesmos locais, ocorreram ao longo do ano. Mas agora, tão próximo da eleição, isso se torna objeto de medidas extemporâneas, medidas excepcionais. A minha leitura é de que há uma tentativa, um movimento... Há quem aproveita isso aí, na verdade, né? De aproveitar isso eleitoralmente. Mas é uma... Enfim, mas esses são, por assim dizer, ossos do ofício eleitoral. A rigor, isso não há como... não se deve também desejar, Golo, que a autoridade não haja. Né? O importante é que haja, mas haja com a prudência necessária. Não, é bom que a autoridade haja cotidianamente. E não apenas. Não precisa ir ao rádio anunciar que vai agir. Não é que ela haja, simplesmente haja. Não precisa o secretário chamar a imprensa para dizer, olha, vamos agir, hein? Haja. Isso. Simplesmente faça o trabalho, seu trabalho, sem excessos, dentro da legalidade, pronto. Para isso, a Constituição brasileira estabeleceu o princípio da impessoalidade. Vocês devem lembrar até de que houve até personalidades políticas importantes, até de expressão nacional, que sofreram com isso, nos governos tendo, me refiro à norma da Constituição, que estabelece que deve haver impessoalidade. Ou seja, antes de 1988 era muito comum, Golo, você deve recordar, de obras com nome. Ah, as placas colocavam governo, os nomes fulano do de governo. Tal. Isso passou assim, depois de alguns anos. Governo Júlio Aurélio, 88, junto com você. Não, Júlio Aurélio nunca foi. Para ser o governo. Mas era sempre o governo daquela pessoa. Então, sempre a pessoalização. Então, no mesmo quando sentido... Quando foi proibido também botar nome de rua em pessoas vivas, né? Isso também são outras... Isso já vem do tempo da ditadura, mas Mas a rigor é o mesmo raciocínio democrático que você está fazendo com esse tema de agora. Pois é. Quer dizer, eu não devo agir... personalizar as medidas governamentais. O governo tem que governar. Pois é. Você viu que o negócio é assim, o governador Pezão chamou o secretário de segurança e mandou o secretário de segurança avisar, né? Quer dizer assim, o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar, né? Que na Carioca tem uma roleta para se jogar, né? Pelo telefone do Dunga. Sem avisar, pode agir, deve atuar, deve agir, deve governar. E agir normalmente. Tem sido assim, né? Tem sido. E é curioso que você não vê as pessoas dessas localidades falando. Isso, não é verdade. Então elas só vão ter a chance de falar na urna domingo que vem. Não é isso? É verdade. Ao menos esse foi o primeiro ganho que a democracia trouxe. Né? Não é o único, né? Já tivemos outros. Né? Os programas sociais fazem parte desses ganhos também que vieram com a democracia. A própria estabilidade econômica também foi um ganho que também veio com a democracia, de se centralizar aquele tema, porque a rigor foi isso que aconteceu. É verdade. Eu acho que assim, tanto um ponto quanto o outro. Né? É que a gente saiu de uma ditadura e na ditadura tudo era possível, tudo era permitido para aquele poder, né? Então, mas a democracia traz o fato de que o voto do mendigo, claro. Ele tem o mesmo peso do voto de um Eike Batista. Embora os positivistas não achem isso, né? Já é assunto para outro programa. Já é assunto para outro programa. Princípios republicanos do Brasil. Júlio, vamos fazer o seguinte: quero que você deixe um recado final. Estamos no final do programa. Você deixe um recado, uma mensagem final do que você recomendaria ao cidadão, ao eleitor nesse período e para o domingo. Eu recomendo abertamente, intensamente, veementemente, que todos os eleitores assistam o último debate, o debate de hoje. Por ser o último, e que seja assistido por todos, inclusive pelos que já se definiram. A rigor, o processo eleitoral, como lhe disse no começo da nossa conversa, o processo eleitoral envolve, como dimensão principal, as expectativas dos eleitores. E acho que quanto maior o envolvimento, mesmo já havendo uma definição racional, sentimental, como seja, é de cada um esse tipo de estilo, né? No estilo do eleitor, mas que tenha, mas que haja um envolvimento até o final. Eu, a rigor, Golo, espero que o debate daqui até o final do processo, ocorra ele no primeiro turno ou no segundo turno, sirva para gestar um governo de união nacional. E que as candidaturas na sua competição possam se abrir para esses temas, que são os temas das ruas, que são os temas de junho de 2013. Eu ainda tenho esperança de que isso ocorra. Na verdade, eu tenho a certeza, tenho a convicção mesmo, de que esses anseios serão canalizados. Se não forem pelo processo eleitoral, serão de outra maneira. Mas de outras maneiras democráticas também. As depredações, só para terminar aqui, as depredações sempre foram as franjas daquele movimento. Mesmo nas pesquisas ali que o Ibope fez em junho de 2013, 5% apenas diziam que lá estavam para depredar como único meio de atuação. Protesto, Cerca de 20 a 25% admitiam depredar em situações excepcionais. Ou seja, nunca chegou a mais de 30% aquele movimento das ruas. Sem falar, Júlio, nas infiltrações, nos movimentos infiltrados para depredar, para tumultuar que o ambiente. Que foram alguns, inclusive, mesmo durante o mês de junho, denunciados, inclusive, por alguns grupos que organizavam as manifestações. Exatamente. Alguns foram, inclusive, postos ali. Mas aquela polarização foi uma polarização ruim, não é, Golo? A polarização entre abusos policiais e manifestantes violentos foi ruim para a manifestação em geral. Por isso as manifestações mas elas têm um papel, Golo. Elas cumpriram um papel muito importante. Claro. Elas tornaram visível, deram uma visibilidade a um tema, que é o tema da qualidade de serviços públicos, especialmente transporte, saúde, educação, ou traduzindo... Moradia. Mobilidade urbana, cuidado da vida humana, formação humana, formação e capacitação humanas, que são temas que interessam a todos, inclusive aos de baixo, a todos os eleitores, a toda a sociedade brasileira. Todos que se beneficiaram da estabilidade econômica têm hoje como importante o tema da qualidade de serviços públicos. Todos que se beneficiaram dos programas sociais governamentais têm hoje como importante, como cruciais para eles mesmos, a qualidade de serviços públicos. E é preciso que esse tema, que foi o tema lançado no ano passado, ainda alcance a competição eleitoral. E eu tenho esperança, como eleitor e como cidadão, que isso ainda aconteça. Legal, Júlio. Muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito legal. Nós conversamos com Júlio Aurélio Viana Lopes, cientista político e pós-doutorado em sociologia, sobre esse cenário para as eleições de domingo. Bom dia para você. Amanhã nós estaremos de volta com mais um último da série pré-eleitoral do Tema Livre. Até lá. Bom dia.